coração teimoso, soltar isso aí. E quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passa um tempo ruim, e o seu começou agora. Quem chorava hoje ri, e quem sorria hoje chora. Pra mim passa um tempo ruim, e o seu começou agora. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Pensou que eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo e só falava em mim. Fiquei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. Fiquei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. E quem chorava hoje ri. Quem sorria hoje chora. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto tua voz. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz com teu perfume. Aumenta tudo, meu irmão. Bota pra moer, meu garoto. Olha pra mim, vem me diz que tudo acabou. Que não me quer mais. Por nossos planos, nossa história. Não quer saber pra você, tanto faz. Fala pra mim, que já não me ama. Fala pra mim, se tem outra em sua cama. Essa marcante que eu vou chorar. Na, na, na, na, na, na, na, na. O talento de Anani deu. Na, na, na, na, na, na, na, na. Agora tá todo parado. Jonathan. Oh, meu amor. Jonathan. Jonathan talentoso. Toca aí porque essa marcou. Jonathan. Oh, meu amor. Jonathan. Jonathan talentoso. Toca aí porque essa marcou. J. Jonathan. Olha pra mim, vem me diz que tudo acabou, que não me quer mais. Por nossos planos, nossa história. Não quer saber pra você, tanto faz. Fala pra mim, que já não me ama. Fala tocando sempre no Mil Grau, Mané. Eu não posso mais viver assim, com você é tão longe de mim. O meu mundo desaba, eu fico sem chão, eu fico sem ar. O meu vício é amar você, vem pra cá e vamos viver o nosso amor. Com o DJ Nada eu vou curtir, um novo som de Castanhal. A galera tá curtindo esse som que bate forte. Com o DJ Nada eu vou curtir, um novo som. Esse é Mil Graus. Disco Revolution Produções. Eu não posso mais viver assim, com você é tão longe de mim. O meu mundo desaba, eu fico sem chão, eu fico sem ar. O meu vício é amar você, vem pra cá e vamos viver o nosso amor. Com o DJ Nada eu vou curtir, novo som. Curtindo esse som que bate forte. Com DJ Nada eu vou curtir, um novo som de Castanhal. A galera tá curtindo esse som que bate forte. Com DJ Nada eu vou curtir, um novo som de Castanhal. A galera tá curtindo esse som que bate forte. Jonathan, o DJ que arrebenta. J. Jonathan. DJ Jonathan, pra cima da galera. Olha o que me fez, mas continuo ao teu lado. Para de mentir, disse que ia mudar, mas me enganou de novo. Oh, não. Maremoto, eu vou curtir o maremoto e encontrar.

fugir de todo mal. Esquecer o passado e ficar junto a ti. Sabe, não deixe de pensar que eu estou apaixonado. Eu quero confessar que eu sou só escravo. Não sei viver sem ti. Quando você chegou, entrou no meu ser, acendeu uma luz e me encheu de fé. Tanto tempo busquei, mas sem fim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Oh, oh, oh, oh. Como um barco à deriva, te procurei sem pensar. Como as pedras no mar, tão difícil de achar. Tanto tempo busquei, mas sem fim te encontrei. Pra cima da galera. Sabe, não pensa em nada mais. Quero estar entre os teus braços e fugir de todo mal. Esquecer o passado e ficar junto a ti. Sabe, não deixo de pensar que eu estou apaixonado. Eu quero confessar que eu sou só escravo. Não sei viver sem ti. Quando você chegou e entrou no meu ser, acendeu uma luz e me encheu de fé. Tanto tempo busquei, mas sem fim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Oh, oh, oh, oh. Como um barco à deriva, te procurei sem pensar. Como as pedras no mar, difícil de achar. Tanto tempo busquei, mas sem fim te encontrei. Tão perfeita como imaginei. Jota, o garoto das mixagens. Problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui. Venha pra seguir. Esqueça essa ideia. Problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui. Venha pra seguir. Esqueça essa ideia. Jonathan. Ela tá

pois fala a verdade, mas tu faz se sente certo, te sufoca. O meu dedo não é do tu não consegue me esquecer, que só te posso desistir. Eu não sou Jorge Matheus, mas vou chegar, vivo na Selic. Tô namorando amor de hoje, sou a mãe da Jobim. Quero que se exploda se o pai está em crise. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje, que o pai tá fácil. Namorando amor de hoje, a mãe da Jobim. Quero que se exploda se o pai está em crise. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje, que o demônio tá fácil. Tô namorando amor de hoje, sou a mãe da Jobim. Quero que se exploda se o pai está em crise. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje, que o pai tá fácil. Tô namorando a Budweiser, amante da Jovem. Quero que se exploda se o pai está em crise. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Demi está fácil. Que a vida é fácil, que o pai tá fácil. Girando, girando, com a mãozinha no laço. Girando, girando, com a mãozinha no laço. Jonathan, o garoto das mixagens. Mini Brasil. A minha malandra, a minha pequena, chegou no Robson e roubou a cena. Com a mãozinha no laço, olhando para o lado, girando, girando, hoje eu me acabo. Eu vou curtir o Robson, então vem, joga o laço no robô. Sente a melodia do sax, com performance do Jefferson. DJ generalizante, DJ Xuxa, a moral, moral, moral. Girando com a mãozinha no laço, girando, girando com a mãozinha no laço, girando, girando com a mãozinha no laço, girando, girando com a mãozinha no laço. É Billy Brasil. DJ Lohan que tá botando. DJ Jonathan, pra cima da galera. DJ Jonathan. Aí piranha, aí piranha, te agache baba, baba, te agache baba, baba. Aí piranha, te agache baba, baba, te agache baba, baba. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Hoje eu vou botar pra perder, ninguém vai me segurar. Vou pro baile só de saia, na intenção de dar. Hoje eu vou botar pra perder, ninguém vai me segurar. Guitarrinha ela tem, vem, vem, vem, vem, vem. Guitarrinha ela tem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem piranha. Vem piranha, vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem piranha. Te agache baba, te agache baba, baba. Aí piranha, te agache baba, baba, te agache baba, baba. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Que saudade da minha ex. Por quê? Com ela não tem caô, é gostosinho, gostosinho. Hoje eu vou botar pra perder, ninguém vai me segurar. Vou pro baile só de saia, na intenção de dar. Hoje eu vou botar pra perder, ninguém vai me segurar. Vou pro baile só de saia, na intenção de dar. Guitarrinha ela tem. Ela tem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem piranha. Vem piranha, vem piranha, vem safada, vem piranha, vem safada. Vem piranha, vem piranha. Thank you. Jonathan, o DJ que arrebenta. Desgraçado!